Vivemos em uma constante evolução, onde o homem consegue criar o que para muitos parecia inimaginável. O Todo-Poderoso Criador criou o céu, a terra e o mar e as mais diversas formas de vida. Mas nenhuma criatura se compara ao maior réptil do mundo, o gigante crocodilo Prime. O maior de todos os predadores está furioso e pronto para dar a dentada violenta. Com sua mandíbula poderosa, o crocodilo destrói as suas vítimas. Atenção, caçadores. Preparem-se. O animal vai pra cima. Pra cima. Pra cima. Cuidado. O animal vai te pegar. Os irmãos que são referência em pressão no estado do Pará, juntos vão comandar o show do gigante. Alô, DJ Gordo! Já tô em São Luís! Alô, DJ Dinho Pressão! Vamos lá! Atenção, caçadores do crocodilo! Pega! Pega! Pega, meu animal! Olha quem ele chegou! E aí, São Luís? O gigante chegou! O crocodilo chegou! O gigante chegou! O crocodilo chegou! O gigante chegou! E o bicho vai pegar! Prepara que o show vai começar. O gigante chegou e o bicho vai pegar. Agora se prepara que o show vai começar. Aí de o engordo, o show é aqui. A referência e pressão vai botar pra explodir. Aí de o engordo, o show é aqui. A referência e pressão vai botar pra explodir. Explode o bagulho. Explode. Só quem tá feliz da vida, joga as duas mãozinhas pra cima aí, ó. Só quem não tem hora pra chegar em casa, joga as duas mãozinhas pra cima. Só quem tá feliz da vida, agora bate na palma da mão. Bate, bate na palma da mão. Bate, bate, três, dois, um. Sai, sai, sai da frente de gordo e tão tocando, é o número um. Pa pa pa pa pum, pa pa pa pa pa pa pum, sai, com crocodilo, joga a mão pra cima aí, ó. Faça a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. A novinha passa mal, a novinha passa mal, passa mal, passa mal. 3, 2, 1, é agora! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Toma! Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. Mr. Catra! E aí? Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada. E aí, São Luís do Maranhão? Segura, André! O crocodilo tá muito louco. O crocodilo. E aí, Caliane? Parabéns pra você! Sucesso, saúde! Tamo na área, tamo na área! E olha o gordo, tinha pressão. Pressão. Tinha pressão, pra trás e mais no beat. Pra trás e mais no beat, é o Neto em ação. Traz a garrafa de Xandão, por quê? Por quê? Agora! Olha o crocodilo aí, olha, olha, olha o crocodilo, pode crer. Gatinha, se tu tá passando agora, cuidado que o crocodilo vai te morder. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada. A dentada tá rolando, ó. Dentada, dentada, as novinhas passam mal. Faz a boquinha do animal. Boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada. Faz a boquinha do animal que tá bonito. O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. Já novinha alisando a cabeça. Louco, suave, todo sorridente. O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. Já novinha alisando a cabeça do toco. E o toco suave. Eu quero ouvir, então. Hoje eu vou parar lá no coco. Vai ser bagulho doido. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar jogado, sabe, tá depois das roupas. Toma, toma, toma, chove, toma, chove, chove. Toma, toma, toma, chove, toma, chove. Tá solteira, só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. Dá tchau pra quem namora, dá tchau pra quem namora, dá tchau. Olha o Ronaldinho, olha o Ronaldinho. Dá tchau, dá tchau, dá tchau. É valendo! Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Apaga tudo! Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Cadê o grito das virgens? Só quem tem amigo corno aí, dá um grito bem alto aí. Só quem vai até o sol raiar faz barulho. E a partir de agora a gente vai fazer aquela contagem assim, ó. 5, 4, 3, 2, 1, agora! Eu vou no rei e vocês vão no rol. Tem amigo corno. Se tiver do teu lado teu amigo corno, corno. A onda é assim lá em Belém do Pará. O cara chega, aponta pra ele e fala: essa música é tua. Doente de amor, fogo e remédio na vida noturna. Pega meu animal. Gordo e Dinho Pressão, arregaçando tudo! É baile de favela, que a galera gosta, vem, vem, vem! Puta, puta assim, sai mulher, é nesse vai e vem. Puta assim, sai mulher, entra assim, lalalala. Ai, ai, assim, sai mulher, é nesse vai e vem. Caqueado, caqueado, vai! Sai mulher, entra assim, lalalala. E olha o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. A galera vai dançando, a galera vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai! Só pra quem gosta de acelerar tudo no trânsito. Só pra quem é motoqueiro aqui em São Luís do Maranhão. E a galera vai jogando a mãozinha pra cima. E vai acelerando assim, ó. Vai! 5, 4, 3, 2, já! Ronaldinho, moleque. Explode o bagulho. Galera da Laje na área. Vou puxar o seu cabelo, te dar vasta tona. Toma esse tapinha, toma, toma esse tapinha. E pira a bugina, vira a bugina, vai. Toma, toma, toma no gaguinhado. Toma no gaguinhado, toma, toma no gaguinhado. Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau. As pique tem doida, as pique tem doida, doida. As pique tem doida. Mara Pavanelli. Doidin, doida. As pique... Canta muito essa mulher, meu irmão. Cocotilo. Sucesso, parabéns. Que Deus te abençoe. E vamos pra cima, assim, ó. Em Belém do Pará, tá 40 graus. E o crocodilo? Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Joga a mão pra cima, eu quero ver, mano. Joga a mão pra cima, pra suquinho e dá um grito. Dá-lhe suquinho pro céu, suquinho. Mas é o crocodilo que eu amo. E disso eu nunca me engano. Se tu quiser sentir a pressão, é só vir aqui. É só vir com o gordo e o Dinho. Pressão. E essa iaga, né? Essa iaga. Do jeito que ele gosta, ó. Toma, toma, toma, toma, toma, caqueado. Toma, caqueado do gingado. Balançado e a galera vai dançando. São Luís do Maranhão. O animal do casamento do meu parceiro empresário André, ele e a sua esposa Carliane. Inclusive hoje a festa continua. O aniversário da Carliane. E aí, Carliane, desde já parabéns pra você, que Deus te abençoe. E é sempre uma honra estar de volta no Maranhão. E a galera joga a mãozinha pra cima e vem comigo assim, ó. Vem, vem, vem comigo assim, ó. Vem comigo assim, ó. Vem. As mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Cadê as mulheres que não dependem de homem pra nada aí? Pra porra nenhuma. Bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá. É agora, Cerola! E não tem de 30 conto. Só tem de 200 conto. É só no Old Pá, meu irmão. Aniversário do homem, ó. Só quem tá tomando Old Pá, só na manha aí. Joga a mãozinha pra cima aí, ó. Vai. Só na manha, só na manha, só na manha nada. Só na manha nada. Olha a mulher da Mills e Jeans aí, ó. E aí? O homem que comanda as meninas em Belém do Pará. Tá na área, tá na área. Ele mesmo. Essa aqui é do crocodilo, ó. quando a galera escuta essa música aqui, já começa logo a fazer a boquinha do animal. É só jogar as duas mãozinhas pra cima e fazer assim, ó. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E as novinhas passam mal. É de dentada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu camaro. O incrível crocodilo no comando, o animal toca tudo do Pará. Vem com o dourado, então se liga na batida. Olha a dentada, o crocodilo vai pegar. E no comando tá o gordo, e também tá o de impressão. Tá mal o beat, tá com a testa, o crocodilo em ação. Vai! É de dentada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam loucas. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós todo escurinho no banco do meu Camaro. É de dentada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam loucas. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós todo escurinho no banco do meu Camaro. Pode balançar, pode balançar, pode balançar, pode balançar. E aí, Ronaldinho? Vem, pega, pega. E a minha amiga Sami de Brito? Onda agora. Da loja Gold Story também tá na área. Segura aí, ó. Bora, vai, vai. Bora, degudei. Vai, vai, degudei. O nosso amigo Cássio dos Prazeres e a minha amiga Ruane também tá comigo. Bora, Boninho, bora, Boninho. Olha o batidão, olha a galera encoidando tudo aqui no grupo. É muita pressão. Joga, joga, joga pra cima. Toma batidão, toma caqueado, toma caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. E aí, vai! Viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado. Bota pra tremer, bota pra tremer, bota pra tremer, vai tremendo, treme tudo, vai tremendo, treme tudo já! A galera de São Luís do Maranhão comemorando o casamento do André e tá todo mundo aqui, ó! Toda a galera dançando, curtindo assim, ó. Quebra, quebra, quebra minha filha. Vai quebrando, quebra tudo. Vai, vai, já. É ali, Ronaldinho, disse, eu vou quebrando tudo, mano. Eita, Ronaldinho. O gerente que comanda essa parada aí, ó. Alô, Xaxá, alô, Charlie! Pegadão! tatuagem aí, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Agora, quero ver, vai, quero ver. É vocês, vocês. Talvez você já saiba. Deixa embora, vem. Lembranças de alguns momentos novos. É o casamento do André Carriani. Levanta a mão, levanta a mão. Nossa história chegou ao fim. Que tatuagem aí, canta, vai. Faz o que sinto em mim, baby. A saudade que me falou. Ainda tenho seu nome em mim. Também tenho seu nome. Escrito como? Escrito numa tatuagem de amor. Onde está seu nome? O nosso amigo advogado Cristiano Ferrari tá aqui comigo. O cara que deu total apoio hoje pela manhã pra gente. A gente agradece desde já o carinho. Nosso amigo Yato também. Oi, Yata! Bora pra cima, garota! Sim, ó. Joga a mão pra cima, joga, joga a mão pra cima. Eu, meu amigo Cristiano, tá aqui comigo. Ele disse, gordo, vou mandar um alô aqui no Crocodilo. Porque eu me garanto. É, moleque, é casamento do André. O André é padrinho desse cara aqui. Ele disse, gordo, seja bem-vindo em São Luís do Maranhão. Faz bonito, que a galera tá dançando e não tem hora pra parar a festa, né, moleque? Com certeza. A gente tá com o maior sucesso de Belém do Pará aqui em São Luís do Maranhão. Quero agradecer ao meu amigo Max Getaway, que faz sucesso aqui em São Luís do Maranhão, fazendo aquela força do Melody aqui em São Luís. E a gente tá fazendo a força aqui com o Crocodilo, junto com os irmãos Gordo e o André, meu padrinho. A gente agradece a força dessa juventude, fazendo aquela força, daquela alegria. A galera tá afim de rock doido, então bora pra cima. Vai, vai, joga, já! Que fazer pra tirar você da minha cabeça? Ei. Um lado diz que quer ficar com você, outro diz esqueça. O que acontece? O que acontece? Se soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Um lado diz que quer ficar com você, outro diz esqueça. Mas acontece que o meu coração não é de papel, que a chuva molha, as palavras se apagam. A minha mente gira feito um carrossel, tentando buscar a saída. É o evento do ano. O casamento do empresário André. E a aparelhagem. Crocodilo chega e faz a festa pra galera. Bora, Carliane, segura aí, ó. É rica. Segura. Assim, ó. Vem. Se eu soubesse o que fazer pra tirar você. E nosso amigo Max. Esse cara que é o cabeleireiro da Carliane. Já tá aqui no animal. Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça. Mas acontece que meu coração não é de papel. Que a sua mole, as palavras se apagam. Nada. Vira, vira, vira, vira, vira, vira! Vai, vai! O nosso amigo empresário, o Cristiano. É o Cristiano que tá aqui, é. Irmão do Piau, esposo da caçula. Cadê a caçula, rapaz? Matando saudade do croco, né, caçula? E aí, vamos dançar! Eu me entrego ao seu jeito. Eu me entrego ao seu amor. assim. Você me apaixonou. Vamos dançar no Melody. Agora que toco em nossa amiga Jaque das Boi na fita. Ah, meu parceiro gigante. Vamos dançar. Foi com o anjo do amor. O André disse assim, ó. Vai pra cima. Ela que acabou e demais. Tá do jeito que a galera gosta. Esse amigo Luquinha, louco, louco. Ele também tá aqui, ó. Só ter cuidado com o copo aí. Aqui é a área vermelha aqui. Bora ver se vocês conhecem essa aqui, ó. Eu pensei em comprar algumas flores só pra chamar sua atenção. Eu sei. Essa vai de André pra Carliane. Meu bem, eu tô pedindo a tua mão. Eu pensei em escrever alguns poemas. Só pra quê, André? Só pra tocar seu coração. É verdade. Eu sei, uma pitada de romance é bom. E aí? Meu bem, eu tô pedindo a sua... Fala pra ela, André, fala pra ela. Então case-se comigo numa noite de luar. Ou na manhã de um domingo à beira-mar. Ela já falou. Diga sim pra mim. Vem! Case-se comigo na... Essa música tem tudo a ver, olha. Vestido branco com... Uma manhã de domingo. Eu... Na beira do rio. Sim pra mim. E aí, açaiaguê! Yeah! Ah, sim pra mim. E o André promete, Carliane. Prometo sempre ser o seu abrigo. Na dor. O sofrimento é dividido. Lhe juro ser fiel ao nosso encontro. Na alegria, felicidade vem em dobro. Eu comprei uma casinha tão modesta. Eu sei, você não liga pra essas coisas. Te darei toda a riqueza de uma vida. Oh, meu amor. Calma. Calma, você foi até mais ou menos. Quando fui te beijar, beijei. Quando te abracei, sonhei. Naquela noite falamos de estrelas. Prometi ligar, ligou. E você me perguntou: qual o tamanho do nosso amor? Te amo tantão assim, ó. Te amo tantão assim, ó. Te amo tantão assim, assim, assim. Faz o coração. Te amo tantão assim, ó. Te amo tantão assim, ó. Te amo tantão assim, assim, assim, assim, assim, assim, ó. Tá todo mundo com a mão pra cima fazendo coração. Agora joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Dá-lhe soquinho pro céu. Soquinho. Nossa amiga Heloise, ela manda aí pro Luquinhas com muito amor e carinho. Alô, Luquinhas, a Elo te quer. Uhul! É agora. O que todos querem é só separar nós dois. Se é o que quer e vou continuar te amando. E não tô nem aí para o que os outros vão dizer. O que a gente sente, ninguém tem nada a ver. Todos ficam falando que eu não sirvo pra você. Dizem que eu não presto e só me meto em confusão. Querem nos separar e acabar. E o amor? O nosso amor, todos querem pôr um fim. Querem nos afastar e tirar você de mim. O nosso amor. Rapaz, o André, você tava com muita saudade, mano. Que tira você de... O animal veio até São Luís. Eu amo você. E não importa o que vão dizer. Eu quero só você. Eu quero só você. Eu quero... Nossa amiga Pamela Mini. Ela também tá aí, ó. Manda a batidão do Melody. Nossa, é a Mini. Meu animal do Maranhão. E aí, São Luís, Casa Bento Andrega, Carlione. É sucesso total, ó. Fiz tudo por você. Minha vida te entreguei. E o André já mandou avisar. Não tem hora pra parar, papai. Será que foi em vão? É rock doido. É o animal. O animal. E agora? Já! Amor, preciso ter você aqui comigo. Eita! Vai! Tranque essa porta e vem. Te quero. Te amar me faz tão bem. Tranque essa porta e vem. Te quero. Te amar me faz tão bem. E a galera gosta assim, ó! Gosta mil grava aqui atrás, ó. Joga a mãozinha, eu quero ver agora, Zinho. Amiga particular do Gordinho. Velhos tempos do Guamá. Hoje ela reside aqui no Maranhão. E sempre que te vê no Maranhão, ela vem nos prestigiar. Ela e seu esposo. Um abraço, Érica! Para amor a quem não me amar, é falha, tô fora. Acertei? É teu esposo, hein? Então tá tudo certo. Me deixou na solidão. Vamos dançar! Mas agora eu tô de boa. Tempo do Esquina da Saudade, moleque. Perdoa, é doido, é? Mais, o caldeirão fervia. Assim, nem a mínima pra mim. Nunca dava tchau, abraço. Essa aqui é do tempo do Vitinho. Vitinho da Ratoeira, moleque. Nunca mais nós dois. Só cama e depois. Ô, Blisca. Se fizeram ficha, cai, eu posso ver. Nenê. Ai, ai, joga mãozinha pra cima, começa a tremer. E a galera da Laje disse, gordo, a Laje já tá no casamento do André. Laje, Laje. Laje, Laje, Laje, vai! É só jogar a mãozinha pra cima e começar a tremer, ó! Sou Edson e Edinho, só vem a mão fazer o pé. Galera da Laje, curtindo com você, meu bem. É no Mega Príncipe, e eu quero só você. É assim que a gente vai, esse suque é demais. Sou Edson e Edinho, só vem a mão fazer o pé. Galera da Laje, curtindo com você, meu bem. Cadê a Rose? Cadê? Eu não vi a Rose ainda. E eu quero só você. Laje, Laje, a galera. Minha amiga Rose. Laje, Laje, a galera. É a mulher que comanda o churrasco lá na Terra Firme. É a amiga particular do André Gacardiani, rapaz. Sim. Ele foi exclusivamente convidado lá na Terra Firme. E a minha amiga Rose tá ali, ó. E aí, Rose? Sempre na madruga atendendo o Gordo Dinho. Essa noite é nossa festa, o som da galera me envolvendo. Galera da Laje, te amo de verdade. Direto da Terra Firme pra curtir o gigante. Essa noite é nossa festa, o som da galera me envolvendo com você. E agora faz o bem. Galera da Laje, te amo de verdade. Vem, amor, age. Agora já, vai. Acerola gostou dessa. O show do ar me faz sonhar. Não consigo controlar. Vou dançar, curtindo o som. E o águia de fogo amar. DJ Alissa tocar e Juninho amedalhar. Os nossos corações com lindas canções. É bom estar aqui, te quero só pra mim. Baby, agora escuta o que eu vou dizer. Ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Vai ver, não vai ver o Kevin, o Cris. Outra bozão te faz mexer. Seja no Lins ou no PPG, pode começar a descer. Desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Tava com ela pensando em você. E aqui contigo tô pensando nela. Não venha com papinho de namorar. Tu gosta dos carinha que não presta. É. Vai sentando sem compromisso. Eu não quero namorar contigo. Não vem dando de maluca não. É só um pente que rala, mozão. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. Se quer dar um olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é o complexo da... E aí, parceria! Vamos pra gaiola, que tá tudo bom. De infinito, cabelinho na régua, olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Tô bem com o Kevin, eu creio. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta. Vem, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Vem aqui sentir emoção, com o gordujinho pressão. A referência em pressão no Pará. O show tá no ar. Pressão, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, vai. Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Joga a mão pra cima, joga, joga, joga, joga a mão. Desculpa, amor, por te trair. Você não cuidou bem de mim. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Mas eu te amo. Eu vim saber se eu... Meu amigo Fabinho, já na área. Uma chance, meu amor. É casamento do André. Vem te esquecer. Bora, Carliane. Mas quase enlouqueci. Fique tranquila, ele já tá na sua. Luquinho, o nosso gerente Xaxá, quer parabenizar o André. Segura na batida aí, Boninho. Segura, segura na batida. Que esse cara aqui é o gerente Xaxá, rapá. Ele disse, eu vou lá, vou parabenizar o meu patrão André e a minha patroa Cariane pelo seu casamento. E aí, Xaxá? Fala bonito agora, você tá no animal. Oi, meu amor, eu te amo, você é meu amor da minha vida. André e Carliane, um beijo, quero que vocês sejam felizes. Que vivam 100 anos, meu amor, você merece, vocês dois. Um beijo, meu amor, te amo. Dá o microfone de engraçado, agora vai. Joga pra cima e vai.